os filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. Cimo de uma montanha, acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira pomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha, cá no cimo de uma montanha. Cortou amarras, largaremos pela noite fora, onde há sempre uma boa estrela, noite e dia ao romper da aurora. Vira a proa, minha galera, que a vitória já não espera, fresca brisa, moira encantada, vira a proa da minha barca.